Isso é Diogo. Guardei a nossa aliança e o resto do perfume que você deixou. Saudade eu sinto só de Billy, o nosso cachorrinho lindo que você ficou. Não sei se já me esqueceu, mas eu não te esqueci. Não vou te superar. Quando eu prometer o mundo, eu prometo te amar. Eu não te esqueci. Não vou te superar. Quando eu prometer o mundo, eu prometo te amar. Perfume que você deixou. Saudade eu sinto só de Billy, o nosso cachorrinho lindo que você ficou. Não sei se já me esqueceu, te amar.